Sí, 9000, gracias, estoy para copia. Bueno. Don Salvador, respondido, Azul 4958. Azul 4958, bom dia, está em contato radar afastado de Coral 4000, mantém o nível 950 na prova de março, chama no ideal de acelerar. Azul 2796 autorizado, alinha de colapso. Já Azul 273 autorizado, alinha de colapso. Estou no 0.0040 grau 059. Sente que autorizado alinhar e decolar para o Azul 2783. Cópia. A sua escuta. Azul 2796, autorizando João Pessoa, conforme a rota, na Golf 677, nível 1.70, autorizado, sair da Coint, a primeira curva à esquerda, pista 1.0, acione 5071, controle Salvador 11935. Autorizado a nível 1.70, Conde, via MEI, ou via Golf 677, eu coloco uma esquerda, por Azul 2796, aconteceu correto, chame para o assento, o chame. Decolou 0 flash, controle 1-9-35. 1-9-35, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Azul 2783, na árvore, Elefa. Alô, Azul 2783, está em contato radar, saída da Arbor, suba. Para o nível 200. 200 na saída agora. Gol 2199, número 3 na aproximação, reduza para 2509. Reduzido 2509, gol 2199. Azul 4958, deixa da presente para o nível 050. 050, azul 4958. Fechando a linha 312, está autorizando o final do procedimento, mantenha a sua unicada e desça para 3.000 pés com ajuste no 012. Mantenha a unicada, vai descer para 3.000 pés. O voo 2199 vai seguir tráfego à sua direita na posição de 2 para 1 hora, afastado 16 milhas com rumo ao norte, cruzando o nível 150, descida para 050, é o afastando 72. Autorizado direto Elefa da presente. Direto Elefa da presente, Azul 2783. Salvador, Gona 095, autorização confirmada. 1095, agora é só um momento para copiar. Luna 095, cópia. Prossiga. Luna 095, autorizando com fins conforme a rota do plano, ponto do 8. Nível 360 autorizado, saída árvore, transição elefa, primeira curva direita, pista 10, acione 5076, controle Salvador 11935. Autorizado nível 360 para Zulu 21, árvore elefa, curva na direita, com 07693. Luna 095, conteúdo correto, sendo pista também. Azul 2783, informe a azão, subida. Pegando 1000 pés por minuto 2783. É, Jake, você consegue incrementar a razão, subida? Firma. Azul 4958, desça para 3000 pés com ajuste 1012. 3000 ajustado 1012. Oxalá 6312, desça para 2000, está autorizado a final do ILS, informe estabilizado. Eu falei de tá? Afirma. Mantendo 240. Sim, 240, obrigado. Sobre a operação, mantenha a presente força, limite ao localizador e desça para 2000 pés. Sobre a operação, mantenha a presente proa, descendo para 2000, limitado pelo localizador. O 2199, desça para 4000 pés, o ajuste no 012. 4000 para 012, 2199. Azul 9169, bom dia, acione identificação, chegada BOF, lista para 4000 pés, o ajuste no 012. 4002, identificado, por favor. Pro Salvador, bom dia, até 3304, passado 220 para o 180, temos a ECO. Bom dia, até 3304, identifique, chegada BOF, lista para 5000 pés, o ajuste no 012. 105.000, BOMF 1012, tá? 3304. 4958 para o localizador, curva direita na proa 060, está autorizada a final do ILS, informe o estabilizado. Direita 060, informará. Afirmo, e iniciou a edição para aproximação, azul 4958. Ciente, representa. 2199, detonação para sequenciamento, curva esquerda na proa 040, seu limite ao localizador. Desça e mantenha 3.000 pés com ajuste no 092. Afirmativa, esquerda 040, 3.000 no 092, seu limite ao localizador. Voo 2199. Chamamento 312 estabilizado. Permitido, agora estamos em tomamento. Completa final, chamamento de Salvador, frequência 1, 18.95. Salvador 4958. Azul 4958, completa final do procedimento e chamamento de Salvador 118.95. 118.95, bom dia. 30 graus 07. Oi, Salvador, muito bom dia. Azul 4958. Azul 4958, continua a aproximação, informa a revista livre. Cinquenta. Só o localizador. 2000, vai dar um detalhe. Reduz a velocidade para 1809. Já está reduzindo, já. Voo 2199. Sou 2199 para o localizador, curva direita na proa 150, está autorizada a final do ILS. Partiu direita 150, está autorizado o procedimento no voo 2199. O Xenema é 312-2040 graus 079. Gente, papá, mãe que Romeu Alfa, aguarde para a cópia, confirme a radial e a distância. Mike Romeu. Já vai ter um minuto pra cá. Só que eu mando Alfa 32226, acionado para o Spartak, estamos com 34 a bordo, 4 horas e 30, alterna Salvador. Alfa 32223, autorizando o táxi via Patiuni Índia, ponto de espera da 10, Torre Salvador, 11895, tem legal na 012. Pato Índia, Torre 118-95, grato. O 2199 está agora 3 milhas para o marcador externo, completa final, reduza para aproximação, tráfego 5 milhas à sua frente e chame a Torre Salvador 118.95. 18.95, reduzindo a aproximação, fecha o tráfego no 2199. 9392. Gol 1095, aguarde só um instante para iniciar o pushback. Aguardando então, obrigado. Sete com a Duna. Você está chegando, é azul 919. Sete, dá uma pena. Se vier Alfa, reporte antes da Juliette. Se Alfa, vai reportar antes da Juliette, não sei. Gol 1095, autorizado o push acionar seu táxi. Catu 510. Bocola comprou a Norte, acione 0126, controle Salvador 11935. Espera agora. Do 5 a bordo, o cotejamento foi correto para acionamento e decolagem, chame torre 11895, QNH 1012. Nós coisas, torre 23, direita solo, 2191. Direita 211, azul. Azul 4958, lembrou a sua escolha. O 299 autorizado, pouso pistando 0,20,50 graus, 0,79. Reporta, voo 2299. Azul 4958, taxia mais à frente. Descida para 2.000 pés, o ajuste na 0,62, é livre da instrução da chegada. 2.000 pés, livre da restrição da chegada da 3304. O 4958 está autorizado agora em ingresso na Alfa, Kilo, Pátio 3, na escuta. Alfa, Kilo, Pátio 3, na escuta. O 4958. O 9, sala 24, direita, som, no Zilas Pão. Direita, 219, o gol 2099. Chané 6312, aguarde a aeronave da Gol ingressar no pátio 3, após com segurança prosseguir até o portão 03. Sim, 10. Ah, 10, 12, 13. navegante, você vai seguir 0-3. Bom dia, voo 2199, livrando na frente. Voo 2199, autorizado o táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, voo 2199. Afirmativo 03, Pátio 1. Avisou 9169. Azul 9169, completa final, chama 3, Salvador, 118-95. 18-95. O táxi observando o parqueamento do Avianca, após que autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 1-0, torre 11895, NH 1-0, 1-1. Autorizado no ponto de espera 295, o nosso PB é de 1-7-5. Ok, 1-7-5 a bordo do Gol 1-0-9-5. Obrigado, bom dia. Bom voo. Na sua escuta, cruzando 1510. Passarei 2223, boa tarde. Bom dia, está em contato com a Dessa. Vou para o nível 180, sem restrições na saída era bom. Ok, sem restrições, 0180 na sua escuta. Continue o táxi até o portão 06. É o 06, ou 2199. Utilizado Campo à Vista até 3304. Até 3304, completo final do ILS, chama a torre Salvador, 118-95. Obrigado, até daqui a pouco, até 3304. 9, solo as 3, 0, direita solo, 2, 1, 1. 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1. No 0, 9, 5, totalmente pronto. Totalmente. Além da gola, pista no 0, 20, 0, 7, 0 graus, 0, 9, 9. Livre decolagem, 0, 9, 5. Alfa Juliette, por favor, 0, 9. Oi. Vou acionar a foto montando da colagem. Lago Mel. Oi, Salvador, bom dia, até 3304, final 10. Final 3304, 9, na pista iniciando, informarei o pista livre. Aguarda a pista livre, até 3304. Livre pouso, pista 10, até 3304. 1095, classe 32, controle 1 no 9, 1935. 1935, boa. Controle Salvador, 1095. Bom dia, está em contato com o Roberto, estou para o nível 360, está autorizado direto Elefa. Cheguei para o 360, direto Elefa, voo 1095, direto. Controle Salvador, por gentileza, deixa eu coordenar com o centro a gente por lá direto Conquista, em função do nosso atraso aí, Conquista QGO, por gentileza. Aguarde, passarei 2, 2, 3. Obrigado. Eco meu óbito. Eco Leste, fui Salvador 050 graus, 119, posso fora do sol, meu óbito. Autorizando direto Conquista, passarei 2, 2, 3. Muito obrigado, companheiro. Paulo Salvador, bom dia, Altan 3179, autorização Guarulhos, nível 3440. Paulo, 1219, mal, 1. 10291, Altan 3304. 90. Saída da Euleda Motiva, a primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5-1-1-2, controle Salvador, 1-1-9-3-5. Obrigado, Guarulhos aprovado, 3-2-0 conforme, apesar do 1-0, da Euleda Motiva, decolador 1-0, curva à direita, 5-1-1-2, responde, 19-3-5, controle, 3-1-7-9. TAM 3-1-7-9, proteção correta, chame para o estacionamento. Obrigado. Salvador é o TAM 3304, livrou na Alfa na pescoça. TAM 3304, autorizado táxi via Alfa, reporte antes de Juliette. Reporte antes de Juliette, TAM 3304. Mais 18 minutos, 853, Michael Romeo Alfa, mantenha 5 a 18, 500 pés, o ajuste 9012, informe livrando a CTR. A chamada livrando o Michael Alfa. Da Juliette, na 3304. Na 3304, prossiga agora, seu portão 08. 08, na 3304. Confere a 25-2000, bom dia, sonho de identificação, chegada Mari, deixa para o nível 050. Para 050, passar a 25-2000. Papapá e com Papa Terra, prossigo. Papapá e com Papa Terra, e confirma a radial e a distância. Sim, te aguardo para a copa. Puxa o Senna, chame táxi, azul Papapá, eco Papa Serra, cópia. Papá, Eco, Papá Serra, autorizado Serra Delta Lima Quilo, conforme a rota do plano, nível 220 autorizado. Saída Arbor, transição LF após DCP, decolando da pista 17, primeira curva à direita. Acione 5077, controle Salvador 1193. Copa Serra, primeira curva à direita. Papapá, Copa Serra, cotejo correto para acionamento e decolagem, torre 11895, confirme o probe. Não compreendi a mensagem, poderia repetir? Chamei torre 11895, NHL 012. Azul 2796 está pronto para o táxi com POV de 60, autonomia 0330, alternando Maceió. Azul 2796, autorizado o táxi via Batiu Ninja, ponto de espera da 10, torre 11895, NHL 012. Batiu Uno Índia, ponto de espera, torre 18995, Azul 2796. Posição indicada? 250. Roger. Gol 9933 em forma indicada? 270. Roger. E Romeo Alfa, prossiga. Próxima, Romeo Alfa, mantenha-se em condições iguais, tenha frequência livre para coordenação e chame para o regresso. Confirme, do sol. Professora 25-2000, desça para 2000 pés, autorizando a final do ILS X-Ray, informe estabilizado, o ajuste no 012. Tomará desse nível. Gol 9933, número 2, na aproximação, reduz a velocidade para 2409. 2409, gol 9933. Eu passaria do 2223, solicito nível 160. Coluna agora com Recife, passaria 2223, na frequência 1260 e a forma 1288, tomo voo. 260, 288, obrigado, até semana que vem, bom trabalho. Patongo Mike Charlie Alpha, copy. 2 Salvador, é o Azul 2796, muito bom dia, está pronto no ponto de espera da 1 a 0. Ano nível 180, decola na saída Momo, DCT, primeira curva à esquerda, pista 17. Acione 5122, controle Salvador, 11895. 2526, número 1 na aproximação, apresente voo direto do Duna, informe estabilizado no final do ILS X-Ray. Direto de onda, só mais atualizado. Charlie Alpha, cotejamento correto, confirme o pátio. Mike Charlie Alpha, ciente, confirme também o probe. Papatongo Mike Charlie Alpha para acionamento e táxi decolagem, torre 11895, tem a gauna 011. Controle 1, no 1935. 1935, tá bom dia. Senhor de Salvador, Azul 2976, bom dia. Azul 2796, está em contato radar, subida Conde, subiu para o nível 170. Sai na Conde, 170, 2796. 9933, completa a redução para 2209, descida para 3000 pés com ajuste no 012. Ok, 3000, 1012, reduzindo 220 mais, vou 9933. Azul 9170, copy. Azul 9170, autorizado Campinas, conforme a rota do plano, Azul 10, nível 340 autorizado, saída da L da Motiva, primeira curva à direita, pista 10, SN 5124, controle Salvador, 118 decimal, corrijo, 11935. Correção para sequenciamento, mantenha a presente força, limite ao localizador. Você vai seguir com o número 2 na aproximação, ou entra 145 da PCR. 7, proa 215, descendo até, confirmando, 3 mil pés? Afirma, descida para 3 mil, gol 9933. Tá, 7, limite ao localizador. Gol 1160, bom dia, sua identificação, chegada Mário, desça para o nível 050. 050, deve ser bom, você está projetado. Alô, Salvador, o Chimera, tem 3, Salvador, tem informação, posso entrar. Oceané 6312, autorizado Recife, nível 350, conforme a rota do plano. saída Fuca Transição Aracaju. A primeira curva à esquerda, pista 1 a 0, acione 5135, controle Salvador, 1935. Saída Fuca Aru. Primeira curva à esquerda, 1 a 0, acione 1135, o controle 19. Rogério 63, 1, 2, escuta, já correto, chame para o posicionamento. Para o localizador, curva esquerda para o 1950, está autorizando a sinal do ILS, desça para 2000 pés. Esquerda 1950, 2000, autorizado ILS, com 9933. Salvador, bom dia, Rafael 2526, passando Ferro 372, baixar trabalho. Ferro 2526, continua com a sua autorização de fuga. Guardando. Para informação, a situação de passos aqui no 372. Dá para abrir a exposição? Afirmativo. Uns pássaros aqui, uns urubus aparentemente aqui no perto do CA 2372. Realmente eu levo a informação desse tipo de evento. 33, estabilizado ele. 9933, completa final, time ator de Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, pode ir. Yes. É o vento, a intensidade eu não copiei, pode repetir por favor? 050 graus, 11 nós. Mas obrigado, livre pouso, pista 10, foi 0226. Estacionamento é parte militar. Vai passar o 190 para 160, Lagoa. Bom dia, chega 6311, aciona a identificação, chega na Golf, desça para 4000 pés com ajuste 0010. Autorizado, bombe. Bombe na torre, muito obrigado. Justino 0 no 1, no momento. Fique atento à concentração de pássaros, proximidade do externo. Positivo, 1011 aguardando. Silvan 3179 com 223 a bordo, Galeão 340. 172 a bordo? 223 a bordo. Então 3179, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via parte 1 no Índia, no ponto de espera torre 118 do Simão 95, ajuste 1011 no voo. Gente, livre táxi até o ponto de espera do 10, parte 1 no Índia, 1895, aos Estados Unidos, obrigado. Táxi autorizado até a Criosca, não pode estar ingressando na pista, deve estar certo. Dois informantes está brigando na final do ILS X-Ray. 2102 repassa a estabilidade na final do ILS X-Ray da 1960. zero graus, 1290. Sempre pouso pista 190, gol 9933. Obrigado, ingresso, reporte, carteira, na frente, vamos fazer colagem. Bom dia, bom dia. Começa um Fox Trot, aguarde, gente, cópia. Gente, da próxima, você escuta. A saída é a direita? Saída da El. Para 58, direito na 211, confere. Salvador é o 2796, azul. Professor, azul 2796. Possibilidade de coordenar o nível 190 como final? Sim, aguarde convenção, azul 2796. Ah, deixa eu escutar. Cacilhão, como reporte em Trigilete. Fala, bom dia, bom 9933. Bom 9933, segue de Alfa, motente Trigilete. Alfa, 2797, 9. Dia 3179 da Campos, ponto 0210, pronto. 3179, da Lima, T, fechando 0. Lima, T, 10, obrigado. Utilizado pista 7, vento 0, 6, 0 graus, 1, 0 mais. Decolagem autorizada, pista 7, vento 0, 7, 0 graus, 9 mais. Siga a volta de novo, na verdade. Autorizado, mas bem, autorizado por seguro, vento 4, 4, nível 3, 6, 0. Decola da 1-0, primeira curva à direita. segue perfil de saída da El, fluida após Porto Seguro. Aciona 5137, controle 119.35. 360 aprovou, rota do plano de voo, visou 44. Decola 10, Dael, Leda, vamos direto para o Porto Seguro. 5137, 1935. 219, planejamento correto do portão 62 e reporte para o feedback saneamento. Boa tarde. Confirme código alocado, pessoas a bordo e o altitude que está mantendo, Mike Juliette Romeu. Após decolagem está ascendendo para 500 metros de aéreo, Mike Juliette Romeu 44.3 do PLB, alocado 0115 no transporte. Copiado, Mike Juliette Romeu, suba para 500 pés, o ajuste 9012, na escuta permanente do controle. Está autorizado para seguir para a rota do Abacaxi sem interferir com os tráfegos na final. Interferir com seus tráfegos, reportará sobre o local de sobrevoo, Cidade Romeu. Controle de Salvador, bom dia, Papá Papá, Eco Papá Serra, perfil Arbor. Bom dia, Eco Papá Serra, está em contato radar, saída da bom, suba sem restrições para o nível 220. Sem restrições para 220, Eco Papá Serra. Gol 1160, enquanto temos o helicóptero Robson 44 à sua posição de 12 horas. Mantendo 500 pés, não irá interferir na aproximação. Maravilha, sim aí, gol 1160. Vai atender 4000, 6319. Chega 6311, vista para 2000 pés, está autorizado a final do ILS, informe estabilizado na final do procedimento. Sim, autorizado, X-ray 1-0, reportará estabilizado, 6319. Mandou bom dia, 3179. 3179, bom dia, está em contato radar, suba para nível 320, autorizado direto Leda. Leda, 320, sim, 3179. Gol 1160, completa final, chamação em Salvador, 118.95. Completa, 2195, obrigado, boa. Salvador, bom dia, o gol 1160 LS, pistola 0. Gol 1160, ajuste no 0-2, continue na aproximação, reporte visual. 1-0-2, prosseguindo na aproximação, já está visual, gol 1160. Avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 030 graus, 9 nós. Livre pouso, pistola 0, gol 1160. Na 6311, informe que temos o helicóptero Robson 44, próximo à duna, 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Graças pela informação, essa é a 6319.